separado também? Como é que faz? Então, o interessante seria se você puder gravar separado também, que manda faixa para o TeamBlue. Eu Ah, estou gravando aqui no Audacity, então fica tipo um backup. beleza. Beleza, já pode começar já a gravar ou não? Você quer. Você que sabe, você já está preparado? Vamos só fazer um teste aí que eu sou cagão e. Vai que perde tudo, né, cara? Não é? Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera. MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Julián Catino. Sejam muito bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E eu estou aqui com o meu amigo da Podosfera, Euler, lá do Necromi Conversa. Fala, Euler! E aí, galera, de boa, chegando na área, invadindo o podcast dos outros. Então, o que nós estamos fazendo aqui exatamente? Eu sou do podcast Por Outro Lado, você do Necronome Conversa. E o que estamos fazendo aqui no MachineCast? Então, cara, é um podcast, né? É um projeto da Podosfera Unida, né? Onde a gente toca os hosts e os participantes dos podcasts. A gente vai em outro podcast gravar, né? Eu acho que é bem isso, né, cara? Bem resumidamente, né? A Podosfera Unida é o que chama de maior crossover da Podosfera. Eu não sei se é o maior crossover da Podosfera, mas é um grande crossover com um monte de podcasts. Acontece desde 2016 e vários membros de podcast a gente bota uns números na nossa camiseta e se mistura e cada um troca de cadeira e vai no podcast do amiguinho e o amiguinho vem no nosso podcast. Então, lá no Por Outro Lado vai ter alguém hosteando lá no Necronome Conversa ou no Mundo, onde estiver o Euler, vai alguém lá fazer o host. E com isso vocês conseguem, ouvintes, conhecer outros podcasts, conhecer outras vozes, e a gente vai tentar fazer o que acontece aqui no MachineCast, com as limitações de que Euler já manja de Podosfera há um bom tempo e eu sou argentino. De resto, tá tudo certo. Não, e é isso que é bom, né, cara? A gente fazendo coisas novas, né, cara? Novas experiências, né? E por exemplo, eu nunca estive nessa situação, né? Nem de gravar em outro podcast, como nesse projeto do Podosfera Unida, e nem de gravar com um argentino, cara. Muito legal isso pra mim, velho. Bom, então, até é importante saber que vocês ouvintes sabem duas coisas. Pelo Podosfera Unida, eu ouvi e passei a conhecer três outros podcasts que passei depois a ou apoiar ou estou com eles, etc. Às vezes não com dinheiro, que a gente não tem mesmo. Né? Mas ou eu estou com eles, ou apoio. Vários podcasts que apareceram, eu era ouvinte do Anticast, e lá foram o Thiago Trabuco, do NPcast, acho que estava o Ucho do Los Chicos, e mais alguém. E aí conheci o Los Chicos, por exemplo, comecei a ouvir, que é um podcast de humor, muito engraçado, divertido. Eu conheci o Pensador Louco também, que é de música, bem, bem diferente, eles elogiaram bastante, aí eu corri atrás. E além, essa é uma informação número um. E a informação número dois é a seguinte: se você, caro ouvinte, está fazendo as coisas certas no dia certo, você deve estar ouvindo este podcast no dia 21 de outubro, porque se celebra como o Dia da Podosfera, que foi a primeira transmissão, que aconteceu, sei lá, em 2006, 2007. Então, caro ouvinte, podem me dar parabéns, porque será meu aniversário em 21 de outubro. Parabéns, parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que Deus velho te conceda, com a sua benevolência, muitas e muitas camperiadas na invernada da existência. Grande presente do seu grande presente é vir aqui gravar, né, no MachineCast. Exatamente. Valeu, Timo. Obrigado. Obrigado pelo espaço. Cadê o bolo? É isso então, gente. Então vamos começar o episódio. Nós temos uma pauta que foi passada pelo pessoal do MachineCast e nós vamos conversar a partir de um assunto que passa por todos os podcasts que estão participando dessa grande brincadeira, que é relacionamentos. Então vamos falar sobre relacionamentos, uma série de tópicos, e vamos lá. MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Então, vamos falar sobre relacionamentos. O primeiro que eu queria saber, Euler, é sobre relacionamentos na infância, com os nossos pais, primos, irmãos. Como que foram esses primeiros relacionamentos? Ah, cara, eu moro aqui em Mauá, né, cara, no ABC Paulista. E, bom, no meu bairro... a minha rua é basicamente feita dos meus parentes, né, cara? Meus primos, tias, todo mundo mora na mesma rua. Então, cara, na infância foi, tipo, foi todo mundo bem junto, né, cara? Eu, tipo, até hoje sou bem ligado aos meus primos, por causa desse relacionamento que eu tive com eles na infância, né, cara? Jogar bola junto, apontar junto, subir em árvore, todas essas fitas aí, mano. Que bom, cara. E isso, Mauá deve ser diferente ou não de como é, porque Mauá já quase, como tá perto da represa, né, deve ter bastante área mais, menos urbanizada, né? Não, cara, aqui Mauá é o ABC Paulista, né, cara, então era um polo muito de grandes empresas, de montadoras, então aqui tá bem, cara, eu sou de 94, não sou tão velho assim, né, mano, então, tipo, como é que eu posso dizer, aqui sempre foi bem urbanizado, pelo menos desde a década de 80, 90, que é bem tranquilo. E, cara, a minha infância foi bem tranquila em relação a isso. O que a gente mais fazia mesmo era jogar bola e zoar com os outros, né, cara? Que é bem isso mesmo. E quebrar você, janelas erradas. Quebrar janelas erradas, soltar bombinha, tudo isso aí, cara. Cara, e você, mano? Que você falou que você é argentino, né, mano? Sua infância foi lá, não foi? Ou não? Já tava aqui? Não, eu estava lá, sim. Eu nasci em Buenos Aires, então isso faz um bom tempo atrás, né? Ainda era uma bela de uma ditadura, mas para criança é tranquilo, não muda muita coisa, mas era um ambiente meio tenso. Mas entre as crianças, assim, eu tinha contatos com meus primos, que seria primo irmão, primo mais próximo, e mais ninguém. Eu não tinha outros contatos, porque o resto da família ficava afastado de mim. Os meus pais decidiram mudar de bairro, até por questões da família, não se davam muito bem com todo mundo. Mas com os meus primos, sim, eu ia visitar todo final de semana, ou uns dois finais de semana por mês, né? Eu acho que é bem comum, né, cara, nossos primeiros relacionamentos, assim, serem com primos, né, cara? Acho que é uma primeira forma de amigo, né? Porque antes da gente entrar na escola, a gente já tem a relação com os primos, porque nossas mães nos levam na casa das irmãs dela, nas irmãs dos nossos pais, então a gente já conhece nossos primos bem antes de todo mundo na escola, né? É, eu tinha um irmão mais velho, eu tenho um irmão mais velho, daí tem uma prima que vem depois na idade, depois eu, depois o outro primo, né? Então somos uma escadinha de quatro, né? Então éramos bastante próximos, assim, às vezes as brincadeiras, quem liderava era o meu irmão, que era maior, quando ficava sério, né, a responsável era a minha prima, né, coitada, mulher, responsável, botava cara pra família quando fazíamos alguma besteira, mas era isso, porque depois em casa eu brincava com meu irmão, tinha várias brincadeiras assim, mas como era... Irmão mais velho, eu tentava imitar em algumas coisas. E a gente jogava bastante jogo de tabuleiro. Nessa época, não tinha sequer a ideia de existir internet. Então, era difícil, por exemplo, nesse tipo de brincadeiras, ter outras pessoas. E como eu morava numa cidade que é, né, capital do país, é grande, etc., não podia brincar na rua. Então, até chegar na escola, pouquíssimos amigos eu tinha, não tinha amigos da rua, por exemplo. Só na rua dos meus primos que era mais afastado. Até porque você brincava um pouco mais lá do que na sua própria rua, pelo que eu entendi, né? Isso, exatamente. Eu ia brincar lá, né? Então, como ficar com meus primos, e eles tinham amigos lá, e eles eram, mais ou menos como você comentou, na verdade, várias pessoas da minha família, de origem da minha família... moravam relativamente perto, mas era nos arredores da cidade, era um pouquinho mais longe. Então é como se eu fosse para Mauá, basicamente. Eu ia para lá para brincar com eles e depois voltava. Legal, cara. Mas o meu irmão também, ele agora a gente não se fala tanto, se distanciou, mas nessa época éramos bem unidos para fazer besteira e para se defender, né? Aí depois a vida vai mudando, a gente vai mudando também, né? É, cara, depois de um tempo, né, você vai, é comum, né, a gente se distanciar, começamos a formar novas famílias, né, cara, acho que você também deve ser casado, né, eu sou, tô com 24 anos, já sou casado, meu relacionamento com meus primos normalmente, agora, né, cara, se resume ao futebol do final de semana, né, cara, não tô mais tão perto, tão próximo como era antigamente. Meu relacionamento com os meus primos é uma mensagem de WhatsApp pra falar que tio faleceu. Nossa, é aquela velha, né, cara? As famílias se encontram em duas ocasiões, né? Casamento e velório, né, velho? Os casamentos eu perdi vários, que acabei não indo, e funeral eu fico sabendo, entendeu? Então, eu fui visitar um par de vezes, mas faz muito tempo que não vou. Eles ainda moram lá no... Na Argentina? Sim, meus primos moram lá. Seu irmão também ou não? Ele já era aqui? Não, meu irmão mora aqui. Legal, cara. Uma coisa que todo mundo deve estar passando isso, principalmente por esse período de eleições, né, cara? São a briga entre primos e familiares, né, por causa das eleições, né, cara? Principalmente agora no segundo turno, né, velho? Não sei se você também e seus familiares estão nessa também, mas aqui comigo tá nisso, cara. Tá bem, as relações estão um pouco conturbadas. Para mim era um pouco mais conturbadas. Eu vou te falar uma coisa, geralmente a gente não fala na família porque o pessoal não gosta que ficar espalhando, mas que acontece. Um certo cara fez uma viagem patriótica para as Malvinas, lá pelos anos 60, antes da guerra, antes de tudo isso. E tentou colocar uma bandeira lá. Não, cara. Uns 20, entre aspas, revolucionários. O avião foi sequestrado. Aí pegaram um avião sequestrado, levaram para essa ilha, né, das Malvinas. Tentaram descer, não conseguiram, voltaram, ficaram como presos políticos. Lá na ponta do sul. Caramba. O que tem a ver com minha família? Acontece que a minha tia, irmã da minha mãe... começou a intercambiar cartas com alguns desses presos e se apaixonou por um. E começaram a ter um relacionamento, de fato, ela foi, conheceu ele, digamos assim, visita íntima, teve dois filhos que são meus primos. Que legal, cara. Pô, uma grande história que você tem na família, cara. É, ela não termina bem, pra te falar a verdade. Pô, muitos. Pô, falei. Até aí seria uma história de amor, mas acontece que a política tava no meio, então esse cara, ele foi morto numa ação suspeita em que não se sabe se ele estava levando uma bomba ou levar uma bomba nele e matar. Ele, digamos que é um kill in action, né? Morreu em ação. E até agora essa história é bastante tabu na família. É um tabu, tá? Sim. Mas havia brigas homéricas entre minha família quanto à política, né? Então, essa é uma das coisas pelas quais os meus pais se afastaram, né? Não aguentava mais esse tipo de coisa. É, cara, bom, eu sou formado em ciências sociais, né, cara? Eu sou formado em ciências... Eu sou um cientista político, né? Eu tento não me envolver nessas brigas também por cansaço, mas ultimamente não tá dando muito certo, não, cara. Tá bem difícil. É, realmente. Cara, bom, a próxima parte, né, o próximo bloco é sobre as nossas relações da escola, né, cara? E, mano, eu vou te falar que eu tô muito curioso pra saber como é que é as relações escolares na Argentina. cara, começa falando um pouco aí de como era lá, velho. Eu fiz uma escola privada muito boa, até alta para meus padrões econômicos da minha família, de alguma maneira, porque meu pai já era analista de sistemas naquela época, que era uma coisa que eu sequer consegui explicar na escola o que era. E ele trabalhava para... teve uma empresa, trabalhou para empresas, várias coisas. Então, assim, rolava uma amizade barra inveja das puta casa enorme que os caras tinham e brinquedos e tal, e eu e mais um par de amigos, assim, éramos mais os pobrezinhos, né? Mas, assim, nunca tive nenhum problema, nunca tive nenhum bullying, né? Esse tipo de coisas, pra falar a verdade, nunca tive nada. Eu tive ótimos colegas no sentido de amizades, inclusive um deles, eu fui do que seria o maternal até o metade do segundo grau juntos. Sim. Então, por uma série de questões, a gente era quase irmão, né? A gente morava perto também, e tinha um momento, obviamente, o maior momento da escola, o melhor, é quando a gente sai da escola, né? Sim. A gente ia conversando e ia, tipo, cada um ia ficando numa casa, sabe? Então ia terminando, né? A gente ia, sei lá, umas 15, 20 crianças e íamos ficando, irmãos ou vizinhos iam ficando em cada casa e a gente ia conversando, diminuindo aquele grupo até que o último, né, chegava em casa. Então, meio que se acompanhava, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu nem imaginaria de fazer hoje, né, com meu filho. Mas era uma coisa comum também de fazer. E a gente podia, claro, eu podia ir de ônibus, mas obviamente eu ficava com o dinheiro do ônibus e ia caminhando com a turma. Então era um momento de descontração bem legal. E a escola era bem puxada, para falar a verdade. Mas me formou bastante bem. Mas na escola era bastante rígida. Aliás, ainda era ditadura, então tinha várias... Dava para sentir em vários assuntos, mas como era uma escola laica, bastante liberal, tranquila, tirando a parte dos hinos, bandeiras, etc., não, pelo menos no conteúdo, era bastante tranquila. Foi bem semelhante aqui, né, no Brasil também, a questão da escola, tanto durante a ditadura, né, cara, eu acho que algumas coisas eram bem semelhantes lá, até porque historicamente as ditaduras ocorreram simultaneamente, né, cara, que tanto aqui no Brasil quanto lá na Argentina, quanto no Chile, em vários lugares, né, cara, então é muito comum as coisas serem semelhantes, né. Algumas coisas, alguns resquícios da ditadura, né, de algumas práticas, vieram no Brasil até recentemente, né, cara, tipo, cantar o hino, essas coisas assim, também a gente tinha aqui, né. não se tem até hoje, mas em alguns momentos, sei lá, até 2005, 2008, até por aí ainda tinha, a gente ainda passava por isso aqui. Até como era uma escola diferenciada, eu não sofri muito, mas você vai ver que depois começou a complicar, porque na mesma escola, depois, o que acontece? Veio a guerra em 82, e em uma época meio turbulenta na cidade, meu pai decidiu sair da cidade. Aí fui da escola privada para uma escola pública de fronteira, perto de Paraguai. Cara, era outro universo. Eu fui do século XX para o século XVIII em uma semana. Eles estavam numa... Né? Eu passei a ser um vagabundo, né? Porque como a escola que eu estava era boa, com relação à escola pública de fronteira, eu estava super adiantado. Então eu não fazia nada. Sim. Porque ajudava os amigos, etc. Né? Fiz umas amizades muito boas na escola lá em Misiones, né? Mas a repressão era bem mais forte, assim, para as crianças, para os alunos, para as pessoas que tentavam pensar diferente ou contestar, principalmente igreja ou, né, governo, era bastante mais pesado. Sim. Cara, eu na escola que eu estudei foi num período depois, né, como eu falei, eu sou da década de 90, nasci em 94, então, pra mim, tipo, eu não passei por isso, né, dos momentos da ditadura, né, cara, eu tipo, estudei de 2000 a 2012, por aí, que foi o ano que eu me formei no ensino médio, cara, sempre estudei em escola pública, desde o prézinho até o final do ensino médio, cara, o ensino público no Brasil, você deve saber, né, cara, como é que é, não é tão bom, então eu tive sorte de ter alguns professores que me incentivaram e me colocaram, né, no caminho que eu virei professor, né, cara, eu cheguei a dar aula no estado também daqui de São Paulo durante 2 anos, mas antes disso, né, antes de eu ser professor, cara, as relações com a galera da escola era, tipo, mano, relação de periferia mesmo, né, cara, que é zoeira total, sentar no fundão, era bem assim aqui, mano, porque, como eu falei, né, são tempos diferentes, o meu e o seu, né. Sim, e no ensino médio você teve alguma briga, teve alguma vez sair na mão? Cara, o que eu mais fiz foi sair da mão no ensino médio e no fundamental, velho. Que aqui era sempre assim, velho. Cara, futebol é palco pra você sair da mão, né, cara? Jogo, quadra, tudo isso aí é isso, né, cara? E, mano, era direto. E o que mais se falava era de briga, né, mano? Era o assunto dos anos 2000 na escola, era porrada, né, cara? Porrada na porta da escola, dentro da escola, dentro da sala de aula. Era foda, né, cara? Tipo, é um contraste da educação do Brasil, né, cara? Que a gente tem hoje, né? Levam a gente a isso. Mas, cara, era muito, velho. E a gente era, tipo, na minha época, a galera era muito besta, tipo, galera que andava na rua depois da escola pra apertar a campainha dos outros e sair correndo, encher o saco. A galera é bem idiota mesmo, a gente era. Não sei como é que era pra lá, mas acho que pra você deve ter sido um pouco mais complicado. Bem idiota, mas bem feliz, né? Cara, com certeza. Não, é que depois dessa escola pública que foi tensa, por exemplo, só pra você entender um assunto, assim, o que eu quero dizer com tenso e tal? Eu, claro, pais mais liberais, tranquilão, né, da cidade, teve uma feira de ciências. E eu já era nerd, e assim, nem existia essa palavra, sei lá. Eu tinha muito contato, informação e tal. Aí falei com um amigo meu, que aliás era esse que vinha também de Buenos Aires, porque o pai dele também passou a trabalhar na mesma empresa que estava trabalhando meu pai, no meio da selva, que era uma empresa de extração de madeira. Então, pra você ver como tava difícil em Buenos Aires, né? Meu pai conseguiu um emprego e esse cara falou, pelo amor de Deus, me consegue alguma coisa que não tem nada aqui, né? Aí eu voltei a ver o meu amigo de infância com uma diferença de quase 1 ano, mas ele voltou a estudar comigo. Aí, vamos fazer um projeto de ciência? Vamos. Ah, vamos falar de evolução. Bom, começamos a montar, aí as professoras perguntaram, né, os trabalhos que ia fazer, falamos que ia ser de evolução, etc e tal. Fomos chamados na diretoria. Aí a diretora da escola falou, você sabe que aqui a maioria das crianças são fervorosamente católicas? Falei, sei. Então você não acha que é totalmente inapropriado você pegar esse assunto e você falar de evolução, uma coisa tão, contrária à Bíblia? Aí falei, tem razão, professora, vamos fazer o seguinte, vamos falar de evolução e vamos falar de dinossauros. Deve ter ficado maluca. Aí ela não podia fazer nada, porque eu tinha boas notas, eu, assim, não era mal visto na escola e tal, mas fui marcado, né? Sim, certeza. Uma vez o meu irmão foi... A escola não aceitou e mandou ele de volta. E pra você ir de volta, era caminhar 2 quilômetros por uma estrada. Nossa. Longe, hein? Eles devolveram, sabe por quê? Porque ele tava com o cabelo comprido. Nossa. Minha mãe foi lá, isso já era democracia, mas é que não tinha chego a democracia lá. A minha mãe chegou, fez um escândalo na escola, falou que ia denunciar se eles não passam com isso, que tava louco, que ele não ia cortar o cabelo, falou um monte. Porque esses caras não estão acostumados a esse tipo de alguém chegar e contestar, sabe? Sim, sim. Estão acostumados a serem submissos e baixar a cabeça e falar, puxa vida, vou cortar o cabelo do meu menino. É, até porque pós a democracia do... pós a ditadura, né, da Argentina, pelo pouco que eu lembro, assim, voltou o neoperonismo, né, cara? E não era assim, né, cara? Não é de um dia pra noite, né, que acontecem as coisas, né, cara? É, não, mas no interior essas coisas não chegam tão rápido. É, cara, a gente fala que até agora a democracia não chegou em alguns lugares do interior do Brasil, né, cara? Exatamente, exatamente. Imagine naquela época, né, cara, que tava bem no fim, né, cara, da ditadura. Pois é, e isso me marcou bastante. Mas então, aí depois, só pra terminar a história, voltamos para La Plata, que foi assim... Ok, democracia, parará, parará, algumas coisas, mas meu pai estava meio tenso aí nessa empresa, não estava indo bem, etc., e teve uma oportunidade de vir para o Brasil. Uhum. Só que, se eu fosse com ele, com meus pais, com meu pai e minha mãe, eu ia perder um ano e do ensino médio, e talvez mais, porque eu não falava língua, não conhecia história, geografia, nada, né? Então, o meu irmão foi para a faculdade, eu fui com ele e passamos a estudar juntos numa república, enquanto os meus pais estavam aqui no Brasil. E isso eu estava com 15, 16 anos, porque eu estava no ensino médio ainda. Daí terminei o ensino médio e vim para cá, né? Mas no ensino médio, foi a primeira vez que eu sofri bullying, sofrer. Né? Cara, sempre tem um cara chato, né? Mas assim, para mim isso demorou muito. Eu nunca tive essa impressão de alguém querer me encher o saco, querer me tirar do sério, me provocar por alguma coisa. Mas elas me provocavam porque era do interior. Eu falava, gente, eu nasci em Buenos Aires, tá? Mas eu nunca, assim, esse tipo, tinha algumas coisas de brigas, mas eram tão bestas que eu nem ligava. É, cara, quando a gente tava no ensino médio, assim, uma das coisas que deixava a gente mais puta era chamar alguém de filha da puta, né, cara? Que hoje é quase um elogio, né, cara? Quase vírgula isso aqui, né, cara? E lá naquela época a gente ficava, puta, você falou da minha mãe, cara, porra. É, fica todo mundo meio que medindo forças, né? Sim. É, eu acho que também tem... Acho que dá pra gente entrar também nesse tópico, é a questão da faculdade, né, cara? Você se formou em alguma? Você se formou aqui, lá? Eu me formei aqui. Aqui você fez o quê? Eu fiz tecnologia aqui no centro, Mackenzie. Mackenzie. Você é de São Paulo também, cara? Eu esqueci de perguntar. Sim, moro em São Paulo. Pô, eu sou formado em ciências sociais, né, como eu falei. E, cara, a minha faculdade foi maluca, né, cara? E eu acho que você deve imaginar como é que deve ser. Uma faculdade de ciência política, ciências sociais, era só discussões afloradas, fora movimentos dentro da faculdade. Então, cara, o que mais teve também na minha faculdade foi histórias de brigas e essas coisas assim, cara. Não sei como é que foi na sua. Na faculdade? Isso. Não, na faculdade não tinha tempo nem de pensar, cara. Tava trabalhando e estudando. Boa, cara. Não, eu também, cara. Eu trabalhava e estudava, só que como eu tava dentro de uma faculdade que... A minha faculdade eu fiz aqui no ABC também, né, cara? E ela sempre teve uma briga com a prefeitura e tal. E eu fazia um curso de ciência política, então não tinha como eu não me envolver nessas coisas. E, cara, mano, era direto, entrando em sala das pessoas pra chamar pra assembleia. Cara, quantas brigas que eu tive com a galera da Exatas. Nossa, mano, era coisa de maluco dentro da minha faculdade, velho. A gente até ficava brincando que a minha faculdade foi construída em cima de um cemitério indígena pra ter tanta loucura, cara. Tem uma ideia. E qual faculdade? Mauá também? Não, eu me formei em Ciências Sociais na Fundação Santander, aqui na ABC também. Ah, tá. Cara, pô, é uma faculdade muito boa, né, da área da Humanas, da licenciatura, mas sempre teve muitas brigas, muito atrito político lá, e a galera das Sociais, que era o meu curso, e a galera da Humanas, sempre tentando puxar alguma coisa, então era sempre uma briga, cara, sempre tinha uma briga com a galera. Cara, chegou tipo a ter, velho, assembleia que quase saiu porrada, mano, dentro da faculdade também foi uma loucura os relacionamentos com todo mundo. É, na faculdade eu lembro de brigar, o pessoal que era uma briga totalmente perdida, né, que era brigar contra a turma de engenharia do Mackenzie, que deve ter uns 300 anos lá, então é difícil. E por quê? Porque eles chegavam e invadiam todos os melhores computadores do laboratório, porque o laboratório era um só, era um laboratório de tecnologia. E aí eles chegavam para fazer projeto de CAD, não sei o que lá, e pegavam as melhores máquinas, cara, e você não conseguia tirar o cara, falar, meu, esse aqui é o laboratório de tecnologia. Não, mas o nosso laboratório não tem. O único lugar da faculdade que tem computador para fazer isso aqui é esse aqui. Então vou usar esse. Eu tô pagando faculdade. Tá, você vai falar o quê pro cara? Foda, cara. Foda mesmo. Aí a gente meio que fez uma queixa formal lá, mas, sabe, a tradição que tem o pessoal de engenharia lá passa por cima da gente. Nem. Acho que o cara nem leu. Pegou o papel, deu risada, jogou no lixo. Falou nada, né, cara? É. Mas na faculdade eu já estava trabalhando. Eu mantenho contato com algumas pessoas da faculdade, mas já era um pessoal um pouco mais diferente do que... Né? Cada um vinha de uma origem diferente, não cheguei a fazer uma forte amizade na faculdade, falar, nossa, ficar amigos até agora. Mas alguns fizeram, alguns até hoje, eu sei que eles passaram a trabalhar juntos e tal, né? Sim. Mas... cara, eu tive... Eu sou uma dessas pessoas, né, cara? Eu tive alguns amigos que eu tenho até hoje, né? Um dos meus amigos da faculdade foi meu padrinho de casamento. Então, alguns amigos de lá eu torço até hoje, né, cara? Eu passei muito tempo lá dentro da faculdade, né, cara? Acho que é um período muito grande na nossa vida também, muito significativo pra construir o que a gente é hoje, né, mano? Sim, e essa época também era meio... Começava meio aquele tumulto lá, né, de doutrinação marxista e tal, né, que eu dou risada até agora, falo, nossa, doutrinaram tão bem, né? Dá pra ver que doutrinaram pra caramba. É. O pessoal não sabe nada, né, cara? Cara, é foda. Mas nem vou entrar nesse assunto, porque senão o Machine Cast vai começar a receber várias críticas aí, que eu acho que não é o caso, né, cara? Não, sim, mas em todo caso, era só pra deixar o registro, assim, se houve doutrinação marxista, ela falhou miseravelmente. Com certeza, cara, tá falhando até hoje, né, cara? O marxismo cultural falhou. Mas eu acho que é isso desse assunto, né, mano? Bora puxar um outro aí. Bom, então tem um terceiro tópico para abordar aqui, que seriam vizinhos. Sobre vizinhos, você já falou dos seus primos, que também eram vizinhos, mas eu tive... Sim. Quando a gente mudou para, que eu falo, do meio da selva, no meio da floresta, a 60 quilômetros de Foz do Iguaçu, para você ter uma ideia, ele era uma fábrica, né, de madeira, de celulose, né, uma planta de celulose. Então, havia vários bairros projetados para os diferentes trabalhadores. Obviamente, sim, cada um mantendo sua classe social. Então, os gestores estavam num bairro top, que era onde eu estava, porque meu pai era gestor. Tinha o bairro mais ou menos, e tinha o bairro Cidanou-se. E o bairro que a gente estava chamava Quilômetro 1, que seria o primeiro quilômetro, porque era justamente estava a 1 quilômetro do Rio Paraná. Estava bem assim, grudado no que seria depois através do Rio Paraguai. Só para a gente poder imaginar um pouco bem, qual é o ano disso aí que você veio para cá, cara? Isso. E nesse local eu estava em 83 a 86. Tá? Então, depois da guerra, vem tumulto, vem democracia e vem o primeiro presidente democraticamente eleito, que era radical, que era anti-peronista, que fez uma série de problemas econômicos, teve hiperinflação e viram os peronistas. Né? Mas ainda estávamos no namoro com a democracia. Né? Sim. Só que, bom, lá, obviamente, tinha vários vizinhos diferentes, de filhos de gestores, etc. Mas, curiosamente, quem fundou, fez a primeira instalação dessa fábrica, era uma réplica de uma fábrica canadense, então eram canadenses. Então, vários vizinhos canadenses, eles, à medida que a fábrica começava a produzir, entrar em produção de fato e funcionar, etc., os caras iam embora, porque eles já não tinham mais o que fazer lá. Mas ficaram vários por um bom tempo, dependendo da função do cara, etc., que é engenheiros de alta performance, isso que lá. E exatamente, né, eu morava numa casa e geminada com outra casa que tinha os canadenses. Cara, a gente tentou meio que integrá-los, ao pessoal de lá, etc., e não conseguiu. Eram uns caras fechados pra caramba. Tinham medo de falar com a gente. Falavam só em inglês. O meu inglês na época era pífio, né? Pior do que o de agora, ou seja, uma porcaria. Estava para conversar um pouco, né? Então, depois de conversar bastante, um dos caras, um irmão de uma menina que morava aí, nos convidou a um aniversário de um deles, e todos eles ficavam juntos, né? Eles não se misturavam com o resto. E aí, nesse aniversário que eu conheci a minha escola, onde eles estudavam, era tudo deles, sabe? E é meio chato, né? Porque às vezes ele estava tentando falar com você, ele virava a cara e ia embora e ia conversar com outro cara, né? E falava, nossa, eu sou o quê? Um poste aqui? Mas depois de um tempo, alguns meses, etc., conseguimos, né, sem querer, né? Ele começava a brincar de esconde-esconde, esse tipo de coisas, né? Sim. E um par deles chegou a brincar um pouco. Eles não conseguiam falar muito, mas a gente ia meio traduzindo, falando. E eu lembro que chegamos a brincar de hide and seek, sei lá, com duas meninas, não que estavam vizinhos nossos, que eles nem olhavam para minha cara, mas de uma outra casa, mais numa outra rua. E aí conseguimos, tipo, passar um final de semana, uma tarde, brincando. Ah, no sábado pudemos, né, conversar. Ah, no domingo, conversamos mais ao redor, sei lá, do playground. Na segunda já sumiram e nunca mais. Né? E eu não sei Eu não vou catalogar, ah, todo canadense é fechado pra caralho. Porque... Mas eu achei, fiquei meio surpreso, sabe? Não esperava isso. Sim, cara. É... Pô, você tem bastante experiência, cara, de vida. É bem legal isso aí, velho. É, eu sou rodado. Ah, cara, eu, em relação a vizinhos, eu não tenho muita coisa. Porque, como eu falei bem no início desse podcast, né, cara? A maioria dos meus vizinhos são meus primos, né? Foram meus primos, né, alguns nem moram aqui. Mas, é, cara, histórias que eu tenho é... Pô, uma das histórias legais que eu tive com meus primos é... Bom, a gente jogava bola perto aqui de casa, né, cara? É... Tinha uma quadrinha aqui, que atrás da quadrinha tinha um barranco gigante, né, cara? E uma das coisas que a gente fazia muito é que, cara, quando a gente jogava a bola lá, é... muitas vezes a bola caía no barranco e... Oh. Nunca mais era encontrada, né? Tinha algumas bolas que nunca mais eram encontradas. Então, uma das coisas que a gente fazia muito era passar, tipo, pô, a gente não tem bola pra jogar, não. Ah, então vamos descer lá e tentar achar uma bola. A gente ficava horas, cara, procurando uma bola. De repente a gente achava, ficava jogando, jogava, tipo, 15 minutos, alguém chutava a bola no barranco de novo e já era, brincadeira, cara. Era bem assim a minha relação com eles, cara. Mas era uma desculpa pra ir no barranco pra ir zoar, né? É, cara. Não, mano, porque era muito difícil mesmo descer o barranco, era foda. Eu imagino. A gente queria jogar a bola, mas não dava, cara. Não dava, era foda. Bom, cara, acho que pra encerrar, né, velho, o relacionamento que a gente tem desde sempre, desde que a gente nasce, né, cara, que é um relacionamento com os nossos pais, né, cara. É uma coisa que tá sempre aí, tá sempre com a gente. Não tem como fugir muito bem disso, né, cara. É, assim, pegando aqui o pai, o sentido da pessoa que te cria e que tá com você, né, cara. Não, não biologicamente, dependendo da história de alguém, né. Sim, sim. Não dá pra, cara, fugir. Sim, é... pô, eu sempre tive uma relação muito boa, né, com meus pais, até hoje tenho. É... Na verdade, assim, hoje é um pouco mais complicado, né, cara? A gente tá mais velho, a gente tem pensamentos diferentes, né? A gente diverge muito. Acho que isso é muito comum, né, cara? A idade vai passando e você vai começando a formar a sua personalidade e as suas convicções, né, cara? Tanto as pessoais, políticas, isso é sempre pano pra manga pra qualquer discussão, né, cara? Então, cara, no início, bem, quando eu era bem novinho, as relações eram bem mais tranquilas, né, cara? Final de semana, é, sempre almoçando, todo mundo junto e tal, agora tá um pouco mais difícil, não sei como é que é pra você, né? Eu acho que nesse podcast a gente já falou bastante, né, cara, sobre como era a nossa relação com nossos pais, né, que cara, era muito sair com meus pais pra ir na casa da irmã, das irmãs, irmãos, é, pra ter essa relação bem família, né, cara? Não sei como era com você. É, quando eu era pequeno, é, eu lembro de dançar Beatles com eles. É, você era Beatles, eu era Calcinha Preta e Calypso, né? Porque meus pais eram Beatlemaníacos da primeira hora. Eles, quando eles estavam namorando, tocava Beatles, né, cara? Nossa, então, cara. É, e sempre tive uma relação próxima, mas diferente, né? Meu pai sempre trabalhou muito, minha mãe ficava mais em casa, conversava bastante. Ela queria ser trabalhar em letras, né? E ela acabou fazendo isso, que ela entrou na faculdade depois dos 40. Caramba, já... legal. É, e acabou dando aulas de espanhol aqui, inclusive, mas a grande maioria da sua vida ficou cuidando da gente, sendo dona de casa, etc. Uhum. Mas ela teve depois uma boa atuação aí, fazendo traduções e tudo isso. E o meu pai sempre trabalhou em informática e eu passei a trabalhar com ele. Então, a associação, digamos, a junção, o link que eu tenho dele sempre passa pela informática. Claro que passa por outras coisas, né? É, meu pai é um cara que eu tenho orgulho dele ter falido em dois países, né? Ele é um sobrevivente de um monte de crises econômicas, sabe? E ele nunca baixou a guarda de certos valores, de poder, sabe? Chegou a vender apartamento para pagar os funcionários, fechar empresa, entendeu? Sim. E na parte informática me ensinou praticamente o que eu conheço, né? Então eu devo muitíssimo a ele na parte não só técnica, quanto a formação mesmo, né? De como lidar com o cliente, com tudo, né? E as relações mesmo, né? As relações com as pessoas. Que é no trabalho que você fica no dia a dia, né? Então acabei eu associando isso com ele. E hoje em dia, aliás, eu trabalho em informática também e meio que escrever roteiros e fazer podcast e escrever textos faz parte de uma veia literária que eu sempre tive por causa da minha mãe e que ficou meio adormecida porque eu estava em outro país, né? Quando eu vim para cá, eu abandonei, falei, não vou seguir nada de literatura que não vai dar certo, eu vou estar atrás de todo mundo tentando entender uma língua, uma cultura, né? Tudo isso. Aí meio que desisti. E como eu me dava bem na informática, ok, né? Mas há tempo depois, há pouco tempo atrás, a minha mãe faleceu, veio um pouco isso também na minha cabeça, etc. E eu queria fazer esse tipo de coisas, né? Voltar um pouco a meio literário. Mas escrever hoje em dia, ninguém vai te ler, né? Então, fique apaixonado no podcast por causa disso. A vida de escritor aqui no Brasil, ela é bem complicada, né, cara? Eu também escrevo um pouquinho, né, cara? Tenho um podcast de terror, então gosto de escrever coisas de terror, né? Mas, cara, é uma vida muito difícil, né, cara? Não tem uma cultura de se ler tanto, e muito menos ler autores novos e autores, no meu caso, tipo, daqui mesmo. No seu também, né, cara? Você já tá aqui há bastante tempo, então você já é um brasileiro, né, cara? Não é um costume brasileiro ler brasileiro, né, cara? É, o que eu tenho visto é que pelo menos tem filmes de terror que tem saído que são de uma boa qualidade, né? Quem sabe apareçam bons roteiros assim, né? Sim. Mas leitura é bem, bem complicado, é difícil. Sim, cara. Ah, cara, eu a relação com meus pais assim foi sempre mais como posso dizer assim, cara, eu nunca não peguei nada deles pra seguir, né, pra hoje que eu faço. Minha mãe, ela é autônoma, meu pai, ele sempre trabalhou em fábrica. Eu fui pro lado de ser professor, né, cara. Cara, é uma coisa que eu sempre gosto. Eu gosto de desenvolver pessoas, né, cara? Eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer. E acho que sendo professor é uma coisa que eu consigo. Né? Então, cara, a relação com meus pais foi uma relação mais afetiva, né, cara? Mais de relacionamento afetivo, né? Do que profissional e de algo que me inspirou profissionalmente. Né? Então, eu não tenho muito a acrescentar sobre isso que você falou, né? A questão de você ter hoje um podcast em relação aos seus pais, a sua mãe, essa veia artística que ela tinha, né? Sim. Comigo foi um pouco mais de relacionamento, né? Minha mãe sempre foi uma amiga minha, né? Meu pai também, mas a minha mãe, que é uma relação que eu tenho mais próximo com ela, né, cara? Então, eu sempre cresci dessa forma, né, cara? De ver na minha mãe uma amizade, né, cara? Uma pessoa que eu posso contar sempre posso, né, cara? Foi mais isso que eu tenho, acrescentar sobre isso. Você até me fez lembrar uma coisa curiosa, que a minha mãe uma vez, não brigou, mas ficou meio brava com meu irmão, que meu irmão estava lendo Edgar Allan Poe. Daí ele passou para Lovecraft, já que estamos falando disso. Mas eu tinha uns 12 anos e minha mãe não queria que eu lesse. Ela achava que ia me impressionar demais. E eu li escondido. Porra. O coração delator, escondido a minha mãe. Eu falei depois, olha que louco. Olha hoje em dia isso. Não faz sentido. Sim, nenhum, né, cara? Não, se bem que até faz, né, cara? é uma literatura de terror, né, cara? Não, ela não vai querer que você, como criança, leia, né? É, então. Claro que ia ter essa proteção, mas quero dizer, em termos, né, de esse tipo de relacionamento, você, eu tenho que instigar meu filho a ler, né? Sim, sim. Imagina alguém ler escondido hoje em dia, olha, parabéns, viu? Se você estiver ouvindo isso e você está lendo escondido, meus parabéns, viu? Mas acho que é isso, cara. Então, podemos encerrar. É, falamos de todos os tópicos que o pessoal do MachineCast nos indicou para falar. Então, que bom, cara. Euler, então, fala um pouco aí dos seus projetos, indica alguns projetos para o pessoal, se quiser indicar alguma música também, esteja à vontade. Vocês podem me encontrar no Necronome Conversa, que é um podcast lá que sai lá no Como Conteúdo, que é um portal de podcast. Cara, lá tem podcast de tudo que você imaginar, desde série, que eu falo a série, que é um podcast muito bom também, até podcast de quadrinhos, cara, podcast de notícias. Lá no Como Conteúdo tem tudo. Agora tem também o meu podcast, que é o Necronome Conversa, né, cara? Que é o meu podcast de filmes, séries, livros, quadrinhos, gibis e tudo relacionado ao gênero de terror e suspense. Né? Bom, eu também tô lá no Nono Mundo, que é o meu podcast focado em quadrinhos, né, da Nona Arte, focado em gibis, que é uma coisa que eu gosto muito. Vocês podem ir lá também, procurar em todas as redes sociais. Cara, me sigam no Twitter, que é a rede social que eu mais uso, que é @FelixEuler. Me sigam lá, que eu sigo vocês de volta também. É a única rede que funciona. Que é a única rede que funciona. É isso aí, e é isso, cara. Bom, eu, aliás, ouvi o episódio do Homem-Aranha, eu confesso que não conhecia 10% do que vocês falaram do Homem-Aranha. Estão de parabéns, porque eu não sou super fã, mas eu já li na antiguidade, em outro século, né? Então, fui lembrando algumas coisas, né? Mas vocês já fizeram um bom levantamento aí, doutor. Pô, muito obrigado. E eu estou no Por Outro Lado, é um podcast de pequenas biografias. Aliás, a primeira que eu fiz, que é sobre El Eternauta, é justamente um HQ. Ela era distribuída em gibi mesmo, porque era semanal, né? Era entregue em capítulos. E depois virou um HQ. Primeiro que é uma história sobre tudo uma invasão alienígena, mas tem uma mistura com política, e se misturou com a política do país e virou aquela coisa enorme. Mas como um HQ, ela é fantástica, ela é muito boa. Ela é muito boa. E além disso, tem todo o contexto político. Então, nesse primeiro episódio eu contei essa história, e eu conto histórias pequenas, curtas, de até meia hora no máximo, para não me estender demais, e também porque o trabalho de pesquisa é brabo. Ah, lá no Mundo Mundo a gente tem episódios de até 2 horas, cara. Eu não consigo. E podem me seguir pelo Twitter, como @poroutroladopod. Tem outras redes, tem o Instagram também, eu não posto muito, confesso, só algumas informações. Depois aparecer um episódio, posto alguma foto, alguma coisa sobre o que eu falei no episódio, e só. Então, o Twitter é que é a grande mídia social que eu uso hoje. É isso, pessoal, espero que tenham gostado. Muito obrigado ao pessoal do MachineCast por nos ceder este espaço. Espero que estejam se divertindo demais nos outros podcasts. Euler, foi um prazerzão te conhecer. E espero que isso aconteça mais vezes no futuro. Quem sabe a gente se encontrar em outros podcasts, a gente começar a se ouvir. Que isso é que é legal dessa interação, né? Continuar ouvindo o material de cada um, interessar outros ouvintes, que aí faz todo mundo conversar a respeito. Sim, cara, muito obrigado ao pessoal do Machine Cast. Cara, e o bom é isso, né? A gente conhecer novos podcasts, né? Eu, por algum motivo, não conheci ainda o Machine Cast, fui conhecer agora nas pesquisas enquanto eu tava escutando onde eu ia participar, né, cara? Então é uma coisa muito boa, né? Esse projeto da Podosfera Unida é uma coisa muito legal. Cara, foi um prazer gravar com você. Pô, eu aprendi demais, né? Eu acho que é muito legal você conhecer outras experiências, outras coisas. Foi um grande prazer. Te espero num dos meus podcasts também. Pô, vai ser muito legal te receber lá. E, cara, muito obrigado tanto a quem idealizou o Podosfera Unida quanto a galera do Machine Cast por abrir esse espaço aqui pra gente também. Pô, valeu, cara. Ótimo. Abraço, gente. Beijo pra vocês. I kept my promise, don't keep your distance. Off topic. Você inicia, a gente já inicia falando dele mesmo. Tá bom. Começando de novo, Tim Blue, meu amor gostosão. Ouvindo os chicos. Vamos lá. Você acabou de ouvir Machine Cast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.